11. ZYK752, Rádio Azul, 1440 kHz, Americana, São Paulo. Emissora integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Azul, com que você ouve, 3 horas. Está de volta.